mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Essa senhora devia ter vergonha e desaparecer de vez. Foi assim que José Maria Ricciardi se referiu à minha convidada de hoje. Não é certo, como quer o ex-banqueiro, que Mariana Mortágua desapareça. É certo que a frase exibe, ainda por cima quando se refere a uma deputada, hábitos antigos na forma como uma determinada elite económica lida com as contrariedades da democracia. A frase teve, evidentemente, efeitos positivos para a deputada do Bloco de Esquerda. Os banqueiros, ainda por cima a família Espírito Santo, não são o grupo mais popular no país. Parte da nossa conversa de hoje será sobre o sistema bancário, o que tem de mudar para que o BES não volte a acontecer e que papel deve ter o regulador. Com apenas 34 anos, Mariana Mortágua tem sido protagonista de vários enfrentamentos deste género. Uns dirão que é populista e radical, outros que é assertiva e corajosa. Está seguramente entre as pessoas mais referidas, em tom de ódio, pela direita portuguesa. E até teve direito a um imposto com o seu nome. Só que, depois de 4 anos a paz à esquerda, os tempos que se adivinham não serão fáceis. O Bloco não terá apenas confrontos com a direita, terá de decidir como sair de cima do muro em que se encontra. Ao contrário do PCP, viabilizou o orçamento suplementar. E se diz alguma coisa sobre o Orçamento de Estado de 2021, também o tentarei esclarecer na próxima hora. Esta situação em que o Bloco de Esquerda já não está na geringonça, mas ainda não está de forma clara na oposição, acontece num momento de enorme incerteza. Não sabemos quando acontecerá o desconfinamento económico do mundo e do país, mas sabemos que será um dele em muito mau estado. O dinheiro que receberemos da Europa poderá evitar a austeridade, mas não sabemos com que preço. E o clima político poderá começar a ser cada vez mais estranho, precisamente no momento em que a extrema-direita conseguiu pela primeira vez franquear as portas do Parlamento. O primeiro teste de tudo isto serão as eleições presidenciais. Obrigado, Mariana Mortágua, por ter aceitado este meu convite. O Ricciardi disse que Mariana Mortágua deveria desaparecer. Agradou-lhe esta acrimónia? Ser inimiga de banqueiros é hoje um motivo de popularidade? Obrigada pelo convite, antes de mais. Não é para ser referenciada por banqueiros ou odiada por banqueiros que faço a minha intervenção ou que dirijo o meu trabalho, mas quando o faço quero que tenha um impacto e não quero que sejam apenas frases vazias ou uma denúncia inconsequente e por isso é lógico que é bom ver quando as coisas se mexem depois de fazermos o nosso trabalho, depois de intervirmos, depois de denunciarmos alguma coisa. E isso é importante enquanto resultado, enquanto consequência do trabalho, mas não é por isso, não é para chatear ninguém, em particular ou pessoalmente, que trabalho. Mas Richard não tinha alguma razão na sua irritação? Não houve nas suas declarações uma insinuação de que foi favorecido pelos esquemas? Ele não foi, na realidade, acusado de nada, do ponto de vista criminal? O problema é que eu não estou aqui para comentar acusações do Ministério Público, não é isso que me cabe. Eu não sou comentadora política, sou interveniente e faço análise política enquanto interveniente no Parlamento e na cena política. E aquilo que eu disse, e que é a minha leitura deste caso, que acompanhei muito de perto, é que, independentemente da estratégia de acusação do Ministério Público, que terá a sua, e eu até já o disse, acho que é uma acusação bastante bem fundamentada e bastante sólida, há responsabilidades em outros intervenientes que não são arguídos, não foram acusados pelo Ministério Público. E é muito fácil, nesta altura, bater no Ricardo Salgado e só no Ricardo Salgado. É lógico que ele era a figura central deste regime, é lógico que ele era a figura central e o maior responsável por aquilo que aconteceu no BES, mas ele só conseguiu fazer isso porque ao lado dele teve uma panóplia gigante e imensa de banqueiros, de consultores, de escritórios de advogados, de políticos, de governantes, que nas suas diferentes escalas de responsabilidade e de proximidade foram favorecendo, fechando os olhos, ajudando. Ricciardi estava no primeiro círculo que era o mais próximo. Acha que o Ricardo Salgado se transformou numa espécie de bode expiatório que carrega toda a culpa, um bocadinho como José Sócrates na política? Eu acho que é muito fácil pegar em bodes expiatórios, que são, ou seja, há uma razão. O facto de eles serem bodes expiatórios não quer dizer que sejam inocentes. Exato, não. Ou seja, eu não estou a dizer que se estão a ficcionar bodes expiatórios. Há razões para eles terem sido transformados em bodes expiatórios, embora depois serão ou não condenados, dependendo do curso dos processos judiciais contra eles correm. Mas dá muito jeito encontrar bodes expiatórios para que nunca ninguém queira perguntar o que é que permitiu que tudo isto acontecesse. E Ricciardi, qual foi exatamente a responsabilidade de Ricciardi? Porque escolheu-o como alvo, não é? Portanto, ele reagiu. Ele não foi ele que escolheu a Mariana como ele reagiu a coisas que a Mariana disse. Quais são as responsabilidades que acha que Ricciardi tem? Ricciardi não é acusado pelo Ministério Público e continua a ser banqueiro. Continua a trabalhar na banca. Do ponto de vista técnico, basta apoiar-nos nos factos que temos da acusação. Ricciardi pertenceu à Comissão Executiva do BES. Para além, eu estou aqui a deixar de fora o facto de Ricciardi pertencer a um ramo da família do Conselho Superior do BES e do GES, e portanto não é um gestor que foi contratado nos últimos anos, faz parte da família. O seu pai, que aliás também não é um dos principais arguídos neste processo, esteve envolvido em todos os esquemas e foi aliado de Ricardo Salgado em todos os esquemas e recebeu bem por isso ao longo do tempo. Ricciardi, indiretamente através do seu pai, também esteve envolvido, mas quem sou eu para tirar grandes conclusões através dessa relação? Mas trabalhava no Grupo Espírito Santo, fazia parte do Grupo Espírito Santo, fazia parte da Comissão Executiva do BES, fazia parte desde, se não estou em erro, dezembro de 2011, com o início de funções, novembro de 2011, da administração da ESI, que é uma das principais holdings responsáveis pelo buraco financeiro do GES, e fazia parte do Conselho Superior, também a partir de 2011, que foi o ano da renovação das novas gerações do GES. Que responsabilidades é que ele tinha enquanto administrador destas empresas? Eu começo por levantar uma, que é um administrador novo que chega à ESI em 2011, a primeira coisa que me parece devia perguntar é onde é que estão as contas consolidadas do grupo. Porque se eu sou administrador de uma empresa, eu quero conhecer a realidade financeira dessa empresa. Tenho, aliás, o dever de perguntar. Ora, a ESI não tinha contas consolidadas, ao contrário daquilo que a lei dizia, nem a ESI, nem Espírito Santo Control. Ricciardi, não há nenhuma evidência que alguma vez tenha colocado isto em questão, ou até, não só por uma questão de informação e de responsabilidade na gestão que fazia das contas da holding, como até cumprimento de normas legais, que é o de ter contas consolidadas. Segunda questão, enquanto foi da Comissão Executiva do BES, o Ricciardi era responsável pelo Departamento de Risco Global. Depois partilhou essas responsabilidades com Joaquim Góis, que era um outro administrador, mas foi sempre responsável por este departamento. E a acusação traz, aliás, uma descrição bastante detalhada de quais são as responsabilidades desse departamento. Esse departamento tem que, para já, ele aplica-se não só ao BES, mas a todo o perímetro da Espírito Santo Financial Group. Dentro do perímetro da Espírito Santo Financial Group está o BES, mas estão todas as entidades financeiras que o GES usou para se financiar. E estão todas as entidades financeiras que permitiram a exposição do BES e do grupo financeiro à holding de topo. Ricciardi tinha responsabilidades na análise destes riscos, porque fazia parte das suas funções analisar os grandes riscos, traduzindo a exposição do banco a grandes grupos económicos e partes relacionadas. Tal como fazia parte da responsabilidade deste departamento analisar os produtos que estavam a ser colocados no mercado aos balcões do banco. Eu penso que isto é suficiente para... Mas a verdade é que, no fim, foi Ricciardi que colaborou com a denúncia do que se estava a passar ali. Eu nunca neguei que Ricciardi tenha ou não tenha colaborado nem com o Banco de Portugal, nem com o Ministério Público. Fê-lo aos primeiros sinais de uma crise no banco. Foi uma escolha. Ricciardi fez parte, de forma direta e indireta, do GES, que lhe deu um bom lugar de muito prestígio na sociedade portuguesa, que lhe deu um bom salário com muito valor na sociedade portuguesa e recebeu os seus dividendos da sua holding topo. Ele fazia parte deste grupo, ele tinha responsabilidades financeiras e não as cumpriu. Depois houve um momento, bem colocado na história, em que tudo isto começa a ruir e começa a ser posto em causa. E Richard decidiu, provavelmente, ficar do lado de quem sabia que ia ganhar esse embate. Mas isso, eu não ponho isso em causa, mas eu não acho que o facto de Richard ter denunciado a Banco de Portugal apaga as suas responsabilidades em tudo aquilo que aconteceu até 2013. Eu recordo que o poder do BES e os seus tentáculos na política, nos negócios, a forma como fazem negócios, o facto de se acharem impunes e acima de todas as leis e todas as regras da democracia, não foram coisas que não foram criadas a partir de 2013. Elas estão na origem e no ADN deste Grupo Espírito Santo. Tem afirmado que não chega o processo criminal para encerrar o caso BES. Isso não é a forma de pôr todo o sistema financeiro sob suspeita? Todo o sistema financeiro deve estar sob suspeita. Porquê? Porque o sistema financeiro tem um poder quase mágico e muito abstrato, mas muito concreto ao mesmo tempo, que é o poder de criar moeda. Se nós pensarmos bem, de um ponto de vista puramente conceptual e metafísico, criar moeda em si já é quase uma fraude. Mas este poder de criar moeda, se não cumprir objetivos muito claros democraticamente, com enormes regras de transparência, alimenta todo o tipo de maus negócios, de fraudes, de crimes, de abusos. E não é por acaso que o sistema financeiro em todo o mundo é um sistema tão permeável à fraude, é um sistema tão permeável ao abuso. Em Portugal há poucos bancos que escapam. Mas não é só em Portugal, vamos olhar para o mundo, vamos olhar para os Estados Unidos, vamos olhar para os maiores bancos alemães, vamos olhar para os maiores bancos franceses, ingleses. Pode-se dizer que tem um preconceito ideológico em relação à banca? Não se trata de um preconceito ideológico, acho que a banca é essencial ao desenvolvimento da economia. Eu dou muito valor à banca, acho que a banca é essencial para o desenvolvimento de qualquer economia. E temos de ter muito cuidado na forma como este poder é gerido. É precisamente por respeitar tanto a banca e o papel que a moeda tem, a moeda enquanto recurso que alimenta as relações de dívida, que alimenta o investimento, que alimenta a economia e o sistema económico. É por respeitar tanto esse processo que se calhar são muito mais vigilantes sobre ele e muito mais exigentes sobre ele. E assusta-me que este enorme poder, que é o poder de criar moeda, poder de criar e alocar dinheiro, esteja nas mãos de meia dúzia de privilegiados, que o sistema... Devia estar nas mãos de quem? Do Estado? Devia estar nas mãos do Estado. Banca exclusivamente nacionalizada? Com controle democrático. Não corro o risco de dizer que a questão da banca é apenas uma questão de propriedade. Mas é contra a banca privada? Eu acho que há um conflito de interesses inerente a acionistas privados que querem o seu melhor interesse ao mesmo tempo que gerem o maior ativo público, que é a capacidade de gerar moeda. Isto só pode dar um conflito de interesses de enormes proporções. E a prova disso é que se tentou criar um sistema de checks and balances, então vamos criar um conselho de supervisão dentro do próprio banco, que depois é vigiado por um conselho de administração, que depois tem um chairman que é independente do presidente da comissão executiva, que tem um CFO que é um técnico dos melhores e mais bem cotados e contratados no mercado, que depois tem uma assembleia de acionistas que é suposto fiscalizar o trabalho da administração, que depois tem um Banco de Portugal como entidade independente que vai fiscalizar a assembleia de acionistas, depois tem um auditor externo que deve avaliar as contas, e apesar de tudo isto, os bancos continuam a fazer todas as fraudes. Portanto, todo o sistema está construído para nos convencer que estamos protegidos face a este poder imenso que a banca tem, que é o de criar e alocar moeda. E a verdade é que não estamos. O que é que espera encontrar, primeiro de tudo, se pensa que Mário Centeno lhe vai entregar o tal relatório... Eu acho que se for coerente tem que entregar. As pessoas não sabem o relatório sobre as falhas da supervisão no caso de BES. Espera que Mário Centeno lhe entregue. Espera sinceramente que Mário Centeno, ou foi só uma jogada política para entalar Mário Centeno? Eu espero sinceramente... Mário Centeno só se entala, para a sua expressão, se não fizer aquilo que disse que ia fazer. E, portanto, ele nunca disse que ia entregar esse relatório, não é? Ele disse que não iam ficar numa torre de marfim. Não, o governo, a minha questão é, Mário Centeno disse que não ia ficar numa torre de marfim, mas o governo a que Mário Centeno pertenceu, sim, E tutelou essa pasta, disse em público que tinha pedido esse relatório ao Banco de Portugal. Mário Centeno pertence a um partido que defendeu no Parlamento que esse relatório fosse entregue à Assembleia da República. E o que é que espera encontrar nesse relatório se ele for entregue? Não estou a dizer para adivinhar o que é que lá está, estou a dizer o que é que lhe interessa que possa estar nesse relatório. Eu acho que às vezes se confunde. Eu quando atiro ao Banco de Portugal, não é porque quero ir atrás do polícia e não do ladrão. Mas também interessa, não é? Atiro ao Banco de Portugal por duas razões. Primeiro, porque eu desconfio muito de todo este modelo de supervisão independente e da forma como ela faria com que os tais interesses dos bancos passassem a estar alinhados com o interesse público. Tenho enorme desconfiança sobre este modelo e acho que esse modelo tem que ser questionado e tem que ser avaliado para sabermos se foi um modelo mais eficaz ou não foi um modelo mais eficaz. E esse escrutínio tem que acontecer. Em segundo lugar, eu acho que o Banco de Portugal é de uma prepotência e de uma arrogância institucional que são estruturais ao seu funcionamento e que vêm do facto não de ser regulador do sistema financeiro, mas de ter sido autoridade monetária. E, portanto, tem essa soberba de quem foi o responsável pela autoridade monetária e essa arrogância foi aumentada com um estatuto de independência que dá ao Banco de Portugal, por ser uma dependência do Banco Central Europeu e não por ser o supervisor financeiro, uma suposta independência do poder político. Ou seja, a Torre de Marfim. Fecham-se sobre si mesmo. Sendo que o Banco de Portugal não deve ser... O Banco de Portugal é uma entidade pública, tem que... Há entidades públicas que são independentes do poder político. Os tribunais são entidades públicas e são independentes dos poderes políticos. Mas há uma razão para haver uma separação constitucional entre o poder judicial e o poder político. O poder político não tem o domínio de todas as instituições públicas. Eu não entendo porque é que o poder político e o poder democrático são incompatíveis com uma supervisão eficaz e bem alinhada do sistema financeiro. Não entendo. A única... Mas entendo porque é que se impôs a independência dos bancos centrais. A independência dos bancos centrais face ao poder político... Tem uma coerência ideológica, não é a sua. A independência dos bancos centrais face ao poder político tem a ver com uma das grandes vitórias do neoliberalismo, que se trata de retirar da esfera democrática o controle sobre um dos maiores instrumentos de intervenção na economia, que é a política monetária. E foi por isso que não foram contra a nomeação do Mário Centeno. Através de patreon.com/perguntar-não-ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Nós fomos contra a nomeação de Mário Centeno. Por não, não foram por essa não razão. Não defendemos é um conflito público-público. Porquê é que foram contra a nomeação de Mário Centeno? Porque Mário Centeno fez... Tem algumas vantagens. Mário Centeno é da casa, é do banco... Acho que Mário Centeno deve voltar ao lugar de onde veio. Não sei se tem que voltar como governador do Banco de Portugal. É provavelmente, não é o primeiro, porque já aconteceu antes, mas é um governador que não vem da banca. Não é um homem incompetente, não é? Portanto. Certo. A ideia é... Volta tudo à mesma questão. Convenceu-se as pessoas de que há sítios que são ocupados por técnicos e não por políticos. Mas Mário Centeno é um político. E, portanto, Mário Centeno foi político enquanto era Ministro das Finanças. E agora passa para o Banco Central, para o Banco de Portugal, deixa de ser político, passa a ser técnico. As divergências políticas que eu tinha com Mário Centeno enquanto ministro desaparecem as divergências políticas podem ser mais relevantes para uns cargos do que para outros. Mas eu diria que neste cargo ela... O tipo de divergências políticas que eu diria que neste cargo ela é muito relevante. Mário Centeno tomou a decisão sobre um novo banco que nós vamos estar a pagar durante os próximos anos. Aliás, Mário Centeno tomou essa decisão não só assinando o cheque da garantia aos compradores, sabendo que esses compradores eram um fundo altamente duvidoso, com nenhum compromisso com a economia portuguesa, e sem criar os mecanismos para garantir que esse fundo não ia sugar cada cêntimo ao Estado com uma gestão danosa do novo banco. Mário Centeno será o futuro. A gente acabou por não me responder o que é que espera encontrar no tal relatório. Isto para dizer, eu espero que o Banco de Portugal tenha feito uma avaliação aos seus próprios procedimentos, nomeadamente, será que a idoneidade de Ricardo Salgado deveria ter sido ou não retirada muito mais cedo? Será que o Banco de Portugal foi ou não complacente na forma como agiu, muito pouco determinado, muito pouco intrusivo? É esse tipo de análise que estou à espera de encontrar, que o Banco de Portugal encontre os erros, mas também que recursos é que precisa. Acredita que esse relatório tem informação sobre o que é que o Banco de Portugal sabia e não sabia quando agiu? Eu acredito que tenha que ter alguma informação, mas também espero alguma reflexão. Uma das reflexões que eu acho que são importantes é porque é que o Banco de Portugal, que tem dos melhores técnicos do país e bem pagos, precisa sistematicamente recorrer aos auditores externos, que são os mesmos auditores dos bancos, que são os quatro grandes. O que é que acha que isso acontece? Depois não sei, mas eu gostava muito que essa auditoria também me respondesse. O que é que acha que tem que mudar no regulador? Há uma parte da mudança que me parece que tem que ver com a cultura institucional do Banco de Portugal. E isso é difícil de quebrar. É difícil de quebrar. Acho que uma reforma do sistema de supervisão que transferisse... Vamos lá ver, várias coisas. O nosso sistema de supervisão é um bocadinho esquisito e quanto mais nós avançamos, mais esquisito é, porque neste momento temos, além do sistema de supervisão, uma coisa chamada fundo de resolução, que é alimentado com dinheiros públicos, mas que o governo diz que não lhe pertence porque, apesar de entrar para déficit, é da responsabilidade do Banco de Portugal, e o Banco de Portugal mais ou menos assume a paternidade do bicho e atira sempre que pode as responsabilidades para o Estado. Acho que é preciso rever este modelo, retirando uma parte da supervisão. Não é retirando, é. Há uma parte da supervisão, que é a supervisão macroprudencial, que tem a ver com os grandes riscos de mercado, com as grandes instabilidades, que me parece que não deve estar só na esfera do Banco de Portugal e deveria passar para uma esfera mais transversal. Já houve propostas nesse sentido. O que é mais transversal? É uma esfera que tenha todos os elementos de supervisão, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os seguros, etc, etc, etc. Acho que o Banco de Portugal tem que ser dotado de recursos próprios que lhe, como estava a dizer há pouco, que impeçam que tenha que ir sempre às consultoras contratar serviços e, portanto, pedir auditorias às consultoras. Acho que tem que ter uma atitude muito mais intrusiva e, por isso, também muito menos medrosa daquilo que pode causar no sistema financeiro. Imagino que viu o trabalho do Pedro Coelho na SIC, o assalto ao castelo. Acha que aquilo é daquilo que está a falar, ou seja... Daquilo muito mais, sim. Mas eu acredito piamente que esse é o modus operandi do Banco de Portugal. A proximidade cultural... É um entre pares institucional, proximidade que tem com a banca. E não é só aqui. Se formos ver o Banco de Inglaterra, há pouco tempo estava a estudar umas coisas sobre o início dos offshores e a forma como o mercado de eurodólares foi um mercado offshore criado na altura do Bretton Woods. Aliás, foi um mercado que destruiu o Bretton Woods porque permitiu aos Estados Unidos quebrarem com as relações de câmbio que existiam. Através de um simples facto, que era o Banco de Inglaterra fechou os olhos à criação em território inglês de mercados de moeda e de dívida que não eram regulados por ninguém. O Banco de Inglaterra sabia-o e ainda assim deixou que isso acontecesse. Para além de interesses geoestratégicos que teria, nesse livro contavam que a intervenção do Banco de Inglaterra na banca à altura, e alguns desses bancos ainda são hoje os grandes bancos dos ingleses, era ir beixar uma vez por mês com os principais banqueiros e responsáveis da City. E por isso, não é só em Portugal, há uma enorme proximidade entre a banca e os seus reguladores. E cá acha que o Carlos Costa teve responsabilidades no que aconteceu no BES? Diretas. Teve responsabilidade. Sem ser aquelas de, era a pessoa de turno, era quem estava no Banco de Portugal, ser responsabilidade ele próprio no que aconteceu no BES. Quer dizer, responsável sobre aquilo que aconteceu no BES é de Ricardo Salgado, mas é óbvio que uma retirada antecipada de Ricardo Salgado, aquilo que mais impressiona no caso do BES e na atitude do Banco de Portugal, e eu li muita da correspondência entre o Banco de Portugal e o BES, é a paciência do Banco de Portugal. Já percebeu que está a ser enganado, que já percebeu que o Salgado está a tirar de um lado e a pôr do outro, que está a tapar o buraco de um lado e a fazer um buraco ali ao lado, e não tiram o responsável da frente do grupo, permitindo um conjunto de ações que não são a fonte do problema, mas que agravaram o problema à última da hora. E isso é de facto... Ou seja, eu aqui nem estou a pôr em causa que o Banco de Portugal tivesse que saber antes ou não tivesse que saber antes. Não é isso que eu estou a questionar. As regras eram diferentes, eu sei isso. Mas sabendo o que sabia, como é que permitiu arrastar? E esse arrastar diz muito sobre a forma como o Banco de Portugal se relaciona e a reverência e a reverência que também tinha o Ricardo Salgado. O que é que se pode fazer que dependa da política portuguesa? Ou seja, não vale a pena nós falarmos, nós sabemos o que é o capitalismo financeiro, sabemos qual é a realidade em que nos movemos, para além de um projeto de longo prazo, global, para todo o mundo, o que é que podemos mudar em Portugal, que esteja nas mãos de um governo português, para que situações como a do BES não se repitam? O capitalismo financeiro, ou liberalismo, para chamarmos depois pelos nomes, tinha um sistema muito, muito inteligente de sobrevivência, não é? Armadilhou o sistema de tal forma que as chantagens estão em todo lado e, portanto, vivemos quase um sistema armadilhado em que quem tentar puxar um fio para resolver um problema, a coisa explode. E é por isso que nos dizem que não podemos mexer nos impostos às empresas, porque senão perdemos o investimento, não podemos mexer na banca, porque senão perdemos o emprego e financiamento. Na realidade, não especificamente com isto, mas sempre foi assim. A política sempre agiu... Mas já foi perante uma determinada realidade que tem poderes que se sobrepõem até ela. Sim, não é? mas a política... É novo, é ser o poder financeiro. Sim, quando esse poder económico tinha uma base territorial diferente, a política também tinha mais poder para controlá-la ou não controlá-la, e sobretudo era um poder que via mais instrumentos nas mãos de cada país individualmente. E nós hoje temos muito poucos instrumentos, não só pelas regras do capitalismo financeiro, como também porque as poucas capacidades que ainda tínhamos, abdicámos dela em nome do processo de construção europeia. E com os que temos. Mas o problema é que... Vou pedir à Mariana que seja uma reformista. As regras... Ou seja, um governo do Partido Socialista, não digo do Bloco de Esquerda sequer, que quisesse mudar alguma coisa, conhecendo a realidade em que estamos e não estando disponível para entrar em ruptura, o que é que poderia fazer para que um BES não voltasse a acontecer? Nada. O BES continuará a acontecer enquanto as regras de jogo forem estas, e as regras de jogo neste momento são determinadas pela União Bancária Europeia. Eu lamento, mas as regras do jogo estão feitas para que isto aconteça e para que nada impeça que isto aconteça, porque as regras do jogo são feitas por quem beneficia deste tipo de economia, deste tipo de esquema. Portanto, a ideia de que nós conseguimos, com boa vontade e algumas palavras, mudar as regras do jogo... Não é com boa vontade, é sabendo que... A política muitas vezes lida, não, por exemplo, não havendo condições de ruptura, a política lida com sabendo que não pode fazer a ruptura e encontra soluções intermédias. Claro, isso é mesmo perguntar bloco, como é que... O Bloco de Esquerda passou os 4 anos anteriores Mas não mudou as regras de jogo. Pois não, mas com certeza que não. Pronto. Por isso é que o que eu estou a dizer é, dentro de... Os condicionalismos que existem, que eu não estou a dizer que são inevitáveis, que não podem ser mudados. Mas dentro dos condicionalismos que existem, nada. Dentro da União Bancária, dentro das regras que existem sobre a independência dos bancos de Portugal, agora já nem é o Banco de Portugal, esse poder pertence ao Banco Central Europeu, dentro de todos esses condicionalismos, não há nada que impeça que o novo BES possa A situação acontecer. Não está hoje melhor do que estava em 2011? Está, claro que está. A economia melhorou, esses bancos, esses bancos foram à falência, limparam os seus ativos e, portanto, um novo ciclo recomeça. Mas eu quero saber, daqui a uns anos, sobre o que é que vão estar a falar sobre esse novo ciclo. Sendo que há uma diferença, é que o ciclo anterior, bem ou mal, era feito por grupos económicos que eram conhecidos, que eram... tinham rostos, tinham nomes, tinham moradas, embora muitas delas fossem desviadas para as ilhas Caimão de vez em quando. Os novos donos disto tudo, porque continuam a existir os novos donos disto tudo. Segundo o Richard, é a Mariana. Dificilmente. Os novos donos disto tudo são fundos internacionais altamente concentrados, porque a concentração de poder económico, ela não se dissipou com o capitalismo financeiro globalizado, ela aumentou. Nós temos 3 ou 4 fundos que são donos da maioria da percentagem do capital das bolsas, dos fundos de pensões, estão todas detidas pelos mesmos fundos, e são esses fundos que hoje dominam o nosso mercado. Com a mesma permeabilidade à fraude, com os mesmos esquemas de lavagem de dinheiro, com os mesmos esquemas de dívida impensáveis, tudo igual, os mesmos mecanismos, só que em complexo, em grande, em internacional, em invisível, e é também por isso que eu rejeito as interpretações de que agora que se acusou Ricardo Salgado, a banca ficará a salvo. Mas na verdade o próprio Bloco aceitou de alguma forma as regras do jogo. Quando foi o resgate ao Banif, com a venda subsequente, isso nunca impediu, o Bloco tomou posição contra, mas não impediu o Bloco de Esquerda de continuar a viabilizar orçamentos e a suportar o governo. Ou seja, não parece que isto seja uma linha divisória suficiente para o Bloco em relação ao apoio a um governo, não é? Se isto fosse uma questão absolutamente... A banca é uma matéria que divide o Bloco e o PS desde sempre. Não o suficiente para alguma vez ter levado a uma ruptura. Houve um caso muito concreto, que foi o caso do Banif, que aconteceu durante um momento em que o Bloco suportava um governo. No caso do Banif não houve um problema, porque o PSD salvou essa votação ao Partido Socialista. Ok, mas o que eu estou a dizer é, o Bloco manteve o seu apoio, já sabemos quais são as características do apoio, não precisamos de repetir, mas manteve o seu apoio com viabilização de orçamentos, etc., depois do Banif. O que eu estou a dizer é eu não estou a dizer que o Bloco é responsável por todas as coisas que o Partido Socialista tenha feito por ter mantido esse apoio. Mas estou só a concluir que o Banif não é uma linha vermelha, não foi uma linha vermelha. Mas a vantagem de nós termos feito na anterior legislatura um acordo escrito com o Partido Socialista, e essa é a vantagem dos acordos escritos, eles são todos muito mais claros e transparentes, é que toda a gente sabia quais eram as condições para aprovar ou não aprovar orçamentos. Estavam escritas. Questões sobre a banca, cada partido e não estava lá. Reservou. Portanto, a é isso que eu estou a dizer. O Bloco não achou a questão da banca suficientemente central para que ter exigido, por exemplo, que isso estivesse num acordo. A questão da banca é absolutamente central e o Bloco sempre apresentou alternativas, aliás, muito credíveis, devo dizer, e tanto mais credíveis à medida que nós vemos as consequências das decisões que foram tomadas. Não acho que isso diminua a centralidade desse assunto. O não estar num acordo diminui, não é? Mas em 2015, eu penso que o acordo foi feito para recuperar rendimentos e para tirar o país do rolo compressor da direita liberal e cumpriu esse propósito. Se o BES tivesse sido nacionalizado, não estaríamos com um problema muito semelhante? Ou isso era sequer possível, nacionalizar o BES? Nós estamos sempre a responder entre maus, não é? Eu também acho que não se pode dizer às pessoas que um banco vai à falência e não há custos. Quem disser isso mente. Mas não defendia a falência do BES, defendia a falência do BES? Não, o que eu estou a dizer é, o BES faliu. Eu não sou o que tenho que defender a falência do BES, ele faliu. Isto é um ponto assente. Mas percebe o que é que estou a dizer? Quando estou a falar de falência significa... O que estou a dizer é, nacionalização... Ficar toda a gente a arder. Nacionalização, liquidação, resolução, tudo tem enormes consequências, enormes custos. O Bloco defendeu a nacionalização, foi a solução públicos. Que o Bloco defendeu. O Bloco defendeu um modelo misto, ou seja, nós queremos uma resolução e defendemos um sistema de resolução no sentido em que há partes de ativos maus, que são tóxicos, que têm que ficar na responsabilidade dos seus antigos acionistas e, portanto, os acionistas têm os credores séniores, os grandes fundos internacionais que investiram, sabendo que havia um risco naquele banco, têm de ficar com os custos dessa falência, porque senão temos sempre uma garantia pública à atividade bancária. Uhum. E depois... o que é, aliás, um convite, é uma coisa que é importante dizer, é um convite à própria a que ninguém liga ao risco. Há outra forma de fazer esse convite, que não é só fazer... É porque esse é o custo, já agora, que muitas vezes não se discute, é o custo do resgate aos bancos. É que o custo do resgate aos bancos é dizer... O desvio moral, é um incentivo moral. É um incentivo ao desvio moral, exatamente. E é feito não só com o resgate aos bancos, mas também com as políticas neste momento que os bancos centrais estão a ter de financiamento da atividade bancária, mas isso é um outro assunto. Portanto, o que é que me parece que poderia ter sido a solução, sendo que nenhuma delas é brilhante? Era separar os ativos bons dos ativos maus, chamar os acionistas à sua responsabilidade, e quando digo chamar os acionistas é óbvio que há um património não só do BES, mas do GES e dos seus principais responsáveis que tem que ser chamado para acudir às perdas do banco, porque outra das grandes, isto tem sido estudado também, outro dos grandes incentivos ao desvio moral é a responsabilidade limitada, não é? Que é esta ideia de que um acionista tem um banco, mas pode levar o banco à falência e só responde pelo capital que colocou no banco. E é um conceito longuíssimo na história do capitalismo, mas cria também este problema, que é quando o banco vai à falência e ninguém pode ir reclamar o resto do património do acionista ou do banqueiro. Antigamente, na Idade Média, no sistema bancário por exemplo, de Veneza ou mesmo da Catalunha, que é um sistema bancário bastante desenvolvido, os banqueiros eram responsáveis pessoalmente pelas falências bancárias. Eu não defendo um regresso a esse modelo, como é lógico, mas acho que tem que haver outras formas de conseguir chamar o património dos acionistas que foram diretamente responsáveis pela queda de um banco para poder ajudar nesses prejuízos, para não serem sempre os contribuintes. Aquilo que fica, que é de bom e que tem valor, no caso do BES era uma rede enorme de pequenas empresas, que era o grande valor do BES, eu acho que tem que ser gerido publicamente. E, portanto, devia ser integrado no Estado. Integrado no Estado? Na Caixa Geral de Depósitos. Não necessariamente. Eu não sei se criar uma mega instituição, Caixa Geral de Depósitos, poderia ser a melhor solução. Bem, a solução inicial, não, em princípio, não seria, até porque não era, teria efeitos. Não, a Caixa Geral de Depósitos não poderia fazer porque está sob regras da Comissão Europeia, da ajuda de Estado. Voltamos à questão das regras do jogo e o que é possível fazer, tendo em conta as regras do jogo europeias que são definidas para nós não podermos fazer nada. Vou começar muito lentamente a abandonar a questão bancária. Isso é que eu tenho pena. Não, agora vamos entrar noutros. Muitas pessoas têm comparado, mas a gente pode ir. Não, mas já que vamos abandonar, deixa-me só dizer uma coisa. O facto de eu dizer que não é possível alterar as regras do jogo neste contexto europeu e com a União Bancária e com as regras de ajuda estatal e da Comissão Europeia, elas são feitas mesmo para que nada possa ser feito e para que o sistema continue exatamente como ele é, isso não quer dizer que não há pequenas alterações que se possam fazer, e o Bloco tem-nas feito, eu tenho feito várias propostas de alteração da forma como os bancos podem ser supervisionados, essas também agora têm menos poder porque a supervisão passou para o Banco Central Europeu, mas há algumas propostas de alteração que nós podemos fazer, sobretudo para acrescentar transparência ao sistema. Portanto, eu não estou aqui a declarar a minha inutilidade enquanto membro do Parlamento e legisladora. O que digo é que não é possível evitar um novo BES, tendo em conta as regras de jogo como elas existem. Muitas pessoas têm comparado o que se está a fazer com a TAP com o novo banco. Qual é a diferença? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Eu consigo ver qual é a semelhança. Então começo pela semelhança e depois digo uma diferença, senão eu fico muito preocupado em relação à TAP. Não, a semelhança é salvarem-se ativos e injetar dinheiro em ativos que depois não são geridos pelo Estado. A TAP, quando foi renacionalizada parcialmente, fez um acordo que não é assim muito diferente. Era o que tinha acontecido, mas agora isso acabou, não é? Sim, mas isto para dizer, a TAP, durante o tempo que foi renacionalizada, fez um acordo que não era muito diferente daquilo que foi feito no novo banco, que é pôs dinheiro, mas a única diferença é que fingiu que mandava, não é? Mandava pouco. E isso parece-me que tem que acabar, e eu acho que a revolta das pessoas é ver empresas que acabam por ser sorvedores de recursos públicos e depois se comportam como... E são empresas privadas, na verdade, geridas de acordo com critérios privados, com acionistas privados, que são do mais duvidoso que existe, como é o caso do acionista Nilman. E por isso eu acho que a revolta e a proximidade que as pessoas veem com o novo banco é essa. A pergunta que temos que fazer, e parece-me que só tem uma resposta, é se o Estado deveria ou não deveria ter deixado a TAP falir e cair, sendo uma empresa importantíssima para o país, do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista simbólico enquanto espaço e exercício de soberania. A TAP é só o português pelo mundo, tem obrigações de serviço público. E acho que se a pergunta for feita desta forma, será que a TAP devia ou não devia? Nós precisamos da TAP. Acha que precisamos da TAP? Acho que precisamos da TAP, mas isso não quer dizer que não tenhamos que repensar todo o modelo de transporte aéreo, pois essa é a segunda questão, que é qual é o papel de uma transportadora aérea. Agora vou-lhe fazer a pergunta difícil. Num contexto de alterações climáticas. Para mudar a TAP e decidir e dar um novo papel, a probabilidade da TAP ser reduzida é altíssima. E não encontrarás ninguém que não diga que é inevitável. E não só por razões económicas, por razões da sua própria função, o que passa por aquilo, por aquela expressão que é a reestruturação. Está o Bloco preparado para defender uma redução de pessoal na TAP, se isso for inevitável, ou o Bloco será também nesta matéria exclusivamente, uma posição sindical e não uma posição sobre o interesse público? Vou dar duas partes da resposta para não parecer que estou a fugir à pergunta. Mas sim, mas não dei duas para fugir à pergunta. O que tem acontecido nos processos de reestruturação, ou de empresas privadas ou de empresas públicas que recebem capitais públicos, é que esses processos de reestruturação são definidos pela Comissão Europeia. Portanto, não é Portugal que decide os objetivos, e quando digo Portugal, nem acho que existe uma única entidade em Portugal. Ou seja, essas reestruturações são definidas por entidades que nós não controlamos. E mesmo se fosse o governo fazê-la, eu já teria dúvidas sobre se estaria de acordo com os objetivos. E por isso, em primeiro lugar, a questão que importa é que reestruturação e para quê? Porque já vimos reestruturações a serem feitas, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, em que o único objetivo era transformar a caixa numa caixinha e fechar balcões e, enfim, pronto, reestruturações. Mas há uma coisa que toda a gente parece estar de acordo, pelo menos todas as pessoas que ouvi até agora, que a TAP está para as novas funções, pronto, que possa ter sobredimensionado. É aí que eu ia chegar. Reestruturações para chemifrar uma empresa, para ela financiar os seus acionistas privados quando é uma empresa estratégica e que tem obrigações de serviço público, certamente que não. Outra questão que é importante, e é óbvio que a esquerda tem que dar resposta, é o que é que fazemos quando se dá de reestruturar um setor que nós queremos que tenha menor importância e que seja substituído por outros. Não acho que seja esse o caso da reestruturação que está em curso. A reestruturação que está em curso não é porque o transporte aéreo é poluente. Não, e por isso, não parece que seja essa a razão. E por isso vamos afastar isso. Mas parece haver uma razão que é: a TAP tinha uma determinada característica, pode ter características novas, que leva a focar nos objetivos que são os objetivos que o Estado... Isso pode levar a precisar de menos pessoas. Essa desculpa vai ser usada, a da reestruturação que é inevitável. Está mesmo a fugir à minha pergunta. Essa desculpa vai ser usada para justificar todos os abusos laborais. Mas eu não estou a falar de abusos laborais. As reestruturações podem ser feitas de muitas maneiras. A minha questão é, e isto é importante, acho eu, para os eleitores, o Bloco, uma empresa em que o Estado põe dinheiro, se essa empresa precisar de menos gente do que aquela que tem, se o Bloco é capaz de defender aquilo que qualquer pessoa que tem que gerir qualquer estrutura que tenha pessoas, pode ter que decidir que essa empresa precisa de menos pessoas. A função da TAP não é empregar pessoas, também emprega pessoas. Mas não é a sua principal função. É tratar as pessoas com respeito e há... Mas eu não estou a dizer... Há muitas maneiras de fazer reestruturações com respeito ou sem respeito. E não só, nem tudo justifica um despedimento. Ou seja, não se despedem pessoas por dar cá aquela palha. Mas eu não estou a dizer por dar cá aquela palha. Mas coloca-se no setor aéreo a mesma questão que se coloca, por exemplo, no setor do turismo. Que são setores que... ainda mais no setor do turismo, mão de obra intensiva, num momento em que o turismo já não tem a dimensão que tinha e pode estar superdimensionado. E eu acho que nós temos que encontrar formas de criação de emprego que permitam substituir e dar emprego pessoas que, como sabe, não estão em setores... Como sabe, não é bem assim que a economia funciona. Não despede, não manda pessoas de um sítio para outro porque decide que de repente abre ali um sítio. Pode ter políticas económicas que permitam substituir um emprego por isso que outro, mas muitas vezes nem sequer são as mesmas pessoas. Eu não respondo por reestruturações no governo a que eu não pertenço e em que eu não defino os objetivos e os mecanismos de política económica. O Bloco era capaz de reduzir pessoal numa empresa controlada pelo Estado se isso fosse necessário? A bem do interesse público. A não ser que estejamos aqui o resto da tarde para eu poder dizer o que é que o Bloco faria se estivesse no governo. Não, isso é. Em políticas de criação. Isso chama uma chantagem para não responder. Não, responde se for o resto da tarde. Mas eu não vou responder essa questão. Eu não vou porque ela coloca ao Bloco uma posição injusta, que é de não controlar mais nenhum aspecto da política económica a não ser os despedimentos. E isso... Tenho estado a fazer perguntas sobre outras coisas e nunca me respondeu isso. Não. Nunca me respondeu. O Bloco não controla, portanto... Não, respondi sim. Não, precisamente nas questões da banca, por exemplo. Está bem, o Bloco não controla as regras de jogo. Não posso garantir que vou fazer uma coisa que eu sei que não tenho instrumentos para fazer. Eu não tenho que assumir as responsabilidades de uma reestruturação que eu não defino numa economia que eu não controlo. Portanto, a conclusão que eu tiro daqui é que o Bloco concordou e apoiou que o Estado pusesse dinheiro na TAP, mas sairá fora pelas consequências do Estado se envolver na TAP, que é, por exemplo, o Estado poder ter que gerir uma reestruturação da TAP que passe pela redução de pessoal. Só que a parte boa. Só que o Estado não vai controlar essa reestruturação porque vai dar esse papel à Comissão Europeia. E o Bloco não concorda com isso. Mas nem pode. Não sabe ainda, não é? Então, cá estaremos. Este dossiê envolve diretamente Pedro Nuno Santos, o ministro Pedro Nuno Santos. Tem esperança numa possível liderança do ministro das Infraestruturas que um dia venha a liderar o Partido Socialista? Mas eu acho que isso tem que ser perguntado ao Partido Socialista. Está bem, mas eu estou-lhe a perguntar assim. Não, eu tenho esperanças no meu partido. Não dependo das avaliações que faço aliados sobre outros partidos. Há aliados, sim. Haverá, há lideranças que permitem maior, melhor... Imagino que não lhe é indiferente se é Pedro Nuno Santos. Em ou, todos os contextos... Ou Fernando Medina, por exemplo, a liderarem o, em todos, o Partido Socialista. Em todos os contextos políticos há aliados, eu sei, mas também já sei... Considera isso, Pedro Nuno Santos um aliado? Também já sei o suficiente para saber que as circunstâncias às vezes são mais importantes que os aliados. É verdade. Mas considera Pedro Nuno Santos um aliado nas atuais circunstâncias? Pedro Nuno Santos faz parte de um governo que não quis assinar um acordo com o Bloco de Esquerda no início desta legislatura. A tua resposta é não, e não por isso um eu não vejo a política à cabeça. Eu tenho que analisar o PS e o governo e as responsabilidades do governo enquanto um coletivo. Não posso estar aqui a analisar pelas boas intenções, seja de quem for. Ah, mas olha, uma coisa que não é uma boa intenção. Pedro Nuno Santos disse que votaria numa candidatura presidencial do PCP ou do Bloco de Esquerda. Enquanto Jerónimo de Sousa deu como bem-vindo o voto socialista, Catarina Martins teve uma reação mais defensiva. E a primeira pergunta é, o Bloco vai apresentar uma candidatura própria às presidenciais? Há um consenso grande dentro do partido para a importância dessa candidatura própria. Portanto, vai apresentar uma candidatura própria. Por isso, própria. Sim. E acho que por boas razões, precisamente porque a esquerda precisa de ter um projeto. Porque é que a reação há uma frase que até foi surpreendente de Pedro Nuno Santos, pelo menos apanhou a grande parte das pessoas de surpresa, não é? Não é muito habitual um dirigente do Partido Socialista dizer que votará, se o Partido Socialista não tiver candidato, tem candidatos do Bloco ou do PCP. Porque é que a reação do Bloco foi muito mais defensiva que a do PCP? Os votos dos socialistas não são bem-vindos? Em todas as campanhas que fizemos até hoje, nas presidenciais, como noutras campanhas, muitas vezes tivemos votos e apoios da área socialista, fizemos muitas coisas em conjunto, e por isso acho que o que se discute nesta campanha das presidenciais, mais do que qualquer outra coisa, é que presidente é que o país precisa quando o país debate com uma das maiores crises, que também é uma crise económica, também é uma crise de sistema, também é uma crise de regime, como todas acabam por ser. E por isso acho que o que se discute é se a esquerda, à esquerda do Partido Socialista, independentemente dos apoios que possa ter no Partido Socialista, independentemente disso, se essa esquerda, à esquerda do Partido Socialista, se apresenta como um projeto alternativo. Como é que olha para uma, construir. Para uma possível candidatura de Ana Gomes? Eu não vou especular sobre uma possível candidatura de Ana Gomes, mas penso e analiso, e isso já o disse há pouco, o que é necessário ao país nos próximos tempos. E não era necessário uma candidatura de esquerda forte nesta candidatura? É precisamente nessa candidatura de esquerda que o Bloco está empenhado. Está empenhado numa candidatura sua. Se tivermos uma candidatura da área do Partido Socialista, mesmo que não apoiada pelo Partido Socialista, outra candidatura do PCP, outra candidatura do Bloco de Esquerda, isso não é uma candidatura de esquerda forte, são várias candidaturas de esquerda que podem ter como resultado por André Ventura em segundo lugar. O Bloco não acha que isso é importante. Isso é o Daniel a escolher qual é a candidatura que tem que unir a esquerda. Eu penso que todas as candidaturas. Quer dizer, eu escolherei quando muito em quem voto, acho que todas as candidaturas terão o seu espaço. Não cabe ao... O Bloco já, em outros momentos, apoiou, por exemplo, a candidatura de Manuel Alegre. O Bloco já teve como prioridade ter uma candidatura, apoiar candidaturas de esquerda mais inclusivas. Eu vou dizer que eu acho que é a responsabilidade do Bloco de Esquerda nestas presidenciais. Enquanto o terceiro maior partido do país, que quer construir uma esquerda sólida e um projeto político de esquerda à esquerda do Partido Socialista, que aliás essa é a sua gênese e que faz falta à política portuguesa, é necessária para a democracia portuguesa. Eu não acho que o papel do Bloco de Esquerda nestas eleições seja ajudar o PS a resolver o descontentamento interno ou o divórcio que tem com algumas das suas bases que gostariam que o PS estivesse mais à esquerda ou menos à esquerda. O Bloco de Esquerda tem um papel e a responsabilidade de construir uma candidatura que deixe sementes, que faça um movimento, que faça um programa político de resposta e de alternativa ao país. Isto é muito mais do que estilo. É muito mais do que estilo. Trata-se de ter uma resposta de sistema. Está a falar de estilo. Uma candidatura de Ana Gomes, por exemplo, não seria, não é? Trata-se de ter uma resposta. Seria justo dizer que é só estilo, não é? Trata-se de ter uma resposta de sistema. De esquerda. Que vai. Tem que ter, para além de todo um programa que critique e que apresente uma alternativa às instituições europeias, ao papel da Comissão Europeia, ao investimento, ao papel da propriedade pública, dos setores estratégicos. Trata-se de ser um programa de esquerda que ajuda a construir esse futuro. E nós temos outros exemplos no passado. A candidatura de Sampaio da Nova, por exemplo, reuniu muitos e bons apoios e com toda a legitimidade e com toda a credibilidade, mas o que é que ficou disso no dia a seguir às eleições? Qual foi o campo político que se construiu? Qual foi a alternativa política que se construiu? A doutora do Bloco ficou o que já existia, que era o próprio Bloco, não é? Quer dizer... Não, mas acho que o Bloco, acho que ficou um pouco além do Bloco. Não é só do Bloco que estamos a falar. E isso tem sido uma discussão que temos tido. Nós estamos perante uma crise imensa e que vai continuar a aprofundar. E temos perante esta crise, ao princípio, uma resposta de unanimidade, de resposta à crise sanitária e, portanto, de pouco confronto e de pouca alternativa. Temos agora uma resposta europeia que é apresentada por todos como uma enorme vitória. Está muito longe de ser uma enorme vitória. Já lá vamos. Temos uma parte só sobre isso. E temos verdades construídas sobre qual é a resposta a dar. De tal forma construídas que elas agregam uma boa parte do Partido Socialista e do PSD. De tais formas, essas realidades são estabelecidas. A esquerda tem responsabilidade de dar uma resposta alternativa a esta crise. E tem responsabilidade. E acha que as presidenciais têm um papel nisso? É claro que tem, porque são as primeiras eleições a seguir a uma crise. O que eu quero saber é se vai haver ou não vai haver um Presidente da República que responda sim por um programa político, porque o Presidente da República não está acima do programa político, e se está ou não está comprometido com essa alternativa de esquerda. Eu não espero que faça análise política, porque é uma dirigente partidária, portanto não é suposto... Dizer-me aqui que é evidente para nós todos que Marcelo Rebelo de Sousa, que é altíssimamente improvável que Marcelo Rebelo de Sousa não seja eleito Presidente da República, pelo menos olhando para os dados que temos pela frente. E, portanto, eu consigo compreender que uma candidatura presidencial numas eleições que, em princípio, estão ganhas, eu já sei, numas eleições estão ganhas à partida, que há outros fatores que são tidos em causa, como por exemplo, exatamente, se deixa sementes, não se deixa sementes, uma candidatura, para que é que ela serve? Agora há um fator aqui de que não falou, e que é haver pela primeira vez uma candidatura de extrema-direita, num momento de grande descontentamento de parte da direita com o Presidente da República em exercício. Há uma parte da direita que não se sente reconhecida pela proximidade com o Partido Socialista. Essas eleições seriam evidentemente uma rampa de lançamento para a candidatura de André Ventura. E a minha pergunta é se a esquerda não tem também uma responsabilidade de não se dividir de tal forma que ponha a possibilidade, que terá um peso simbólico bastante forte, do candidato de extrema-direita ser o segundo mais votado nestas eleições. Se isso não a preocupa. Sem querer sobrevalorizar, mas há sondagens. Nós conseguimos olhar para as sondagens e podemos tê-las em conta. Em primeiro lugar, há uma parte da questão Ventura que tem a ver com a direita e com a reorganização da direita. Mas que deve preocupar a esquerda, não é? Imagino que não lhe é indiferente o PSD ou a extrema-direita. É lógico que preocupa a esquerda, mas há uma parte dessa reorganização que tem a ver com como se comportam os partidos de direita e não tem a ver com como se comportam e decisões tomam os partidos de esquerda. Eu acho que é precisamente porque é preciso ter uma resposta muito consistente e muito estruturada de económica e social de esquerda, e é por aí que nós vamos combater o Ventura. Não dar essa resposta com medo do Ventura é alimentar. Mas eu não estou a dizer não dar essa resposta. Estou a dizer a esquerda conseguir entender-se, a esquerda à esquerda do Partido Socialista. Eu espero que a esquerda à esquerda do Partido Socialista se consiga entender. Se o Bloco pretende apresentar uma candidatura própria, não está à espera que o PCP venha atrás, pois não. O que o Daniel está a dizer é que a condição de União da Esquerda é o terceiro maior partido do país abdicar de ter uma candidatura que pode ela própria unir a esquerda. Eu não acho que o Bloco tenha abdicado de nada quando apoiou o Manuel Alegre. E por isso não acho sequer que esse raciocínio faça muito sentido. Acho que estas presidenciais têm uma importância grande, porque vão acontecer num contexto de crise profunda e porque antecipam um ciclo eleitoral que vai ser duro. Nós sabemos que nesse ciclo eleitoral é preciso ter uma esquerda à esquerda do Partido Socialista, não é uma esquerda que está alguns descontentamentos dentro do Partido Socialista. Isso é um problema que o Partido Socialista deve resolver. É, uma esquerda, deve aproveitar já. À esquerda do Partido Socialista, que tenha um programa político. Não estamos a falar de etiquetas, não estamos a falar de... É mais profundo que isso. Trata-se de ter uma alternativa de governação e uma alternativa social, laboral, enfim, de alteração de sistema e alteração de resposta que dê soluções às pessoas, do ponto de vista da esquerda. E eu acho que a nossa responsabilidade é contribuir para essa resposta. O Bloco de Esquerda aprovou o orçamento suplementar, o PCP votou contra. Disse o Bloco de Esquerda que o país não compreenderia uma crise política neste momento, e parece-me evidente que não compreenderia. Compreenderá uma crise política em novembro, quando o Parlamento discutir o Orçamento de Estado para 2021? A razão para viabilizar o Orçamento Suplementar teve a ver com o financiamento. Um Orçamento Suplementar serve, sobretudo, mais do que definir estratégia para o futuro, financia medidas que foram tomadas no passado. É para isso que o Orçamento Suplementar serviu, essencialmente. Foi para financiar as primeiras medidas de emergência tomadas de forma excepcional no pico da crise. Achamos que a responsabilidade do Bloco era viabilizar esse orçamento e garantir que aquelas primeiras medidas tinham o financiamento necessário e que não era por falta desse financiamento que seria abrir um problema de dimensões gigantescas no país, para além daquilo que já vai existir. O orçamento de 2021 tem outra natureza. Trata-se de responder à crise. Trata-se de definir como é que a retoma será feita. Se é mais rápida, se é mais lenta, se ela acontece com com mais direitos, com uma reversão da perda de direitos que existiu, por exemplo, no campo laboral, como é lógico, mas também nos salários. Essa é a discussão que vai acontecer em 2021. E é por isso que acho que devemos separar o Orçamento Suplementar de 2020 com o Orçamento Suplementar de 2021. O Bloco de Esquerda põe a possibilidade de não viabilizar o Orçamento de 2021? O Bloco de Esquerda tem propostas que respondem pelo seu mandato, porque temos um mandato para cumprir, temos um compromisso com quem votou em nós, que se baseia num programa político. Também o tinham há um ano e viabilizaram o Orçamento de 2020. E o vosso programa não estava incluído no Orçamento de 2020. Sim, três meses depois das eleições. Chegaram a um acordo, mas como acho que não vai desmentir, se disser que... Com enormes dificuldades. O orçamento era o orçamento do Partido Socialista, sim, até mais do que qualquer orçamento da geringonça. Nós fomos muito claros nas razões pelas quais... Qual é a diferença entre 2020 e 2021? A maior crise que o país já viu. Mas isso até poderá tornar ainda mais difícil o Bloco chumbar o orçamento. Não. O Bloco de Esquerda... Acha que o país compreenderia, no meio da crise que vamos ter económica, provavelmente no meio da segunda vaga, eu acho que o Bloco de Esquerda criasse uma crise política chumando o orçamento? O país não compreenderia que nem exigiria, nem pode pedir a um partido que se comprometa perante uma crise de enormes dimensões, com um mínimo de medidas que reflitam aquilo que acha que é importante para responder às pessoas. Funciona um bocadinho como o Pedro e o Lobo. O Bloco aprovou o orçamento de 2000, já percebi o orçamento suplementar, compreendo o argumento, mas o Bloco aprovou o orçamento de 2020 sem nenhuma conquista relevante. E ficou claro porquê. Tínhamos acabado de sair as eleições. Exatamente. Governo, acho que não, a questão é se a partir desse momento o Bloco não criou nas pessoas a convicção de que é um aliado do Partido Socialista e se não está neste momento refém do Partido Socialista. Ou seja, partindo do princípio que António Costa fará o que já fez noutras alturas, que é basicamente responsabilizar o Bloco e não o PSD. O PCP. Não o PSD, nem o PCP, mas nem o PSD, porque o PSD poderia ser o partido que o Bloco, que o Partido Socialista decidia que era quem deveria aprovar o orçamento. A questão é se o Bloco não está neste momento na situação que já teve no passado, em que se a última vez que o Bloco fez cair um governo do Partido Socialista passou para a metade dos seus resultados. E se o Bloco não criou uma expectativa nas pessoas aprovar primeiro de 2020... Até me custa que o Daniel repita essa narrativa, como hoje se diz, porque quem fez cair esse governo do Partido Socialista foi o PSD. Sim, mas eu sei. Não foi o Bloco. E quem pagou foi o Bloco, não foi o PSD. Portanto, tem a ver com... É que eu estou a falar de uma coisa muito... Estou a dizer exatamente que o Bloco criou nas pessoas, com a aprovação do orçamento de 2020, sem nada em troca, a expectativa de que aprovará os orçamentos. Eu não menorizo a inteligência das pessoas. nem menorizo a análise que as pessoas fazem da complexidade das decisões que são tomadas. Acho que faz bem em não menorizar a inteligência, não sei se faz bem em não menorizar a capacidade de análise política mais fina, que a maior parte das pessoas não tem, naturalmente, não passa a vida a pensar em política. Acho que o Bloco conseguiu, ao longo dos últimos anos, fazer passar a sua mensagem, as suas prioridades, as coisas que conseguiu, mas também falar com muita transparência sobre as coisas que não conseguiu. E essa tem sido uma boa tática, normalmente é dizer a verdade às pessoas com simplicidade. Então vou fazer a pergunta de forma mais simples para poder dizer a verdade às pessoas. Mas é que as perguntas estão a demorar muito mais tempo que as respostas, isso dificulta a nossa conversa. E nós fomos sempre claros na forma como falámos com as pessoas. Viabilizámos um orçamento para 2020 com, para já, a história começa ainda com a proposta de um acordo de legislatura, nesta segunda legislatura, que o PS recusa. Viabilizou-se um orçamento em 2020, aliás, tanto o PCP como o Bloco se abstiveram, porque tinham passado 3 meses das eleições e por isso não faria nenhum sentido. Como é lógico? A 3 meses depois não sei porquê. Das eleições. Está a dizer isso como se fosse óbvio, eu não estou a perceber porque é que isso é óbvio. Porque nenhum partido... O PSD votou contra a 3 meses das eleições. Mas isso tem a ver, o PSD terá as razões que entender. O Bloco, na altura, justificou o seu voto e fez uma análise clara sobre esse processo. Passaram-se 3 meses das eleições, não vemos razão nem justificação para chumbar este orçamento e levar o país a eleições de novo, passado 3 meses das últimas. E isto foi dito claramente, poderá concordar, discordar, o PSD poderá concordar ou discordar, mas foi essa a análise que fizemos no momento. No orçamento suplementar, bom, acho que se compreende e eu já expliquei. O orçamento para 2021 trata da resposta do país a uma crise profundíssima que se vai agravar e trata da resposta do país à recuperação económica que virá depois. E o que o Bloco diz, e parece-me que faz sentido, é que a aprovação e um acordo para a aprovação desse orçamento implica um conjunto de medidas que para o Bloco são essenciais. Se essas medidas não estiverem lá, o Bloco vai votar contra o orçamento. Quando nós dizemos que a construção deste orçamento implica um conjunto de medidas, quer dizer que implica um conjunto de medidas. E, portanto, sem essas medidas, dificilmente podemos chegar a um acordo sobre um orçamento. O que não me parece é que se possa exigir ao Bloco que aprove um orçamento ou viabilize, perante a maior crise que este país já viu, ou uma das maiores, sem introduzir nele e negociar nele coisas que para nós são importantes. Que o Bloco negociará, tenho a certeza, já negociou para o último também. A minha pergunta é, se não conseguir um orçamento que corresponda, não é que seja o orçamento do Bloco de Esquerda, evidentemente, não é o Bloco de Esquerda que governa, mas em que as vossas propostas sejam atendidas, votará contra o orçamento? O Bloco não tem condições nem mandato para caucionar uma política com a qual discorda de gestão e de resposta a uma crise económica e social. Concluo que está-me a dizer que votará contra o orçamento. Não quer dizer a palavra contra, votar contra. Eu vou dizer o que é que eu quero. O que eu quero é que haja um acordo em torno de uma boa resposta para a crise. É isso que eu quero. E se não conseguir? É porque não houve uma boa resposta para a crise. E eu não quero caucionar uma má resposta para a crise. Então votarão contra. É essa a conclusão que eu tiro. Que balanço faz do que foi aprovado na semana passada pelo Conselho Europeu? Já disse que não acha que foi um acordo histórico. Quero-me explicar porquê. Eu compreendo que foi... Ou seja, eu não quero cair no erro de dizer que é tudo igual ao que foi na última crise financeira. É óbvio que há diferenças. Eu acho que essas diferenças são proporcionais ao aperto. A mutualização da dívida é qualquer coisa por qual o Bloco há muito tempo se batia. Vamos lá, não vamos transformar uma coisa feita à medida dos interesses da Alemanha e da Holanda numa proposta... As vitórias são assim, não é? Não, ela é um instrumento... Nós podemos mutualizar dívida e depois criar regras da sua utilização e do seu pagamento que distorcem completamente aquilo que foi feito. E por isso... Não vou tomar como minha uma proposta que foi feita por países que têm os seus interesses. Mas eu comecei precisamente por dizer que acho que nós não podemos dizer categoricamente que não houve uma evolução na resposta europeia. Eu acho que a evolução que houve é proporcional ao aperto em que a União Europeia está e em que as instituições europeias estão e os principais líderes europeus e a forma como veem que... A União Europeia... É muito difícil nós encontrarmos um termo para tratar a União Europeia, a Zona Euro, as instituições, a Alemanha, enfim, grupo de países e decisores. E agora a Holanda, não é? O grupo de decisores que mandam nas respostas europeias fazem sempre só o suficiente para que não exploda tudo. É sempre só o suficiente. E neste caso, só o suficiente é salvar a Itália. Tínhamos qualquer dúvida sobre porque é que há uma resposta diferente agora. É porque agora quem está na linha da frente são as maiores economias europeias. A Alemanha sofreu com uma recessão, a Itália está, pode levar a economia da zona euro ao charco, juntamente com a Espanha e com a França. E é por isso que há uma resposta. Quais são os problemas desta resposta? Ela é apresentada como uma grande vitória, por duas razões. Primeiro, porque nos querem convencer do valor simbólico desta questão da dívida, da emissão de dívida europeia, e em larga medida estão a conseguir. E em segundo lugar, porque interessa aos governos dizer nos seus países que conseguiram um grande acordo e que esta proposta vai mudar tudo. Esse é o interesse do governo português e eu percebo que quer esse alívio nesta fase da crise. Quais são as fragilidades deste acordo? Primeiro, eles substituem fundos que nós já tínhamos, a que já tínhamos direito, nos fundos de coesão e nos fundos para a agricultura, que são cortados, e que são fundos, também a fundo perdido, e que são fundos permanentes e que fazem parte da estrutura de financiamento da União Europeia, pelo fundo de recuperação. E, portanto, temos uma substituição de fundos e não necessariamente um acréscimo de fundos. O fundo de recuperação é financiado com dívida europeia, sim, mas tem dois problemas. Ninguém sabe como é que a União Europeia vai pagar essa dívida. Se não conseguir aprovar impostos a nível europeu, eu acho muito difícil. Não há nenhum sinal que vai conseguir. Sinal. Essa dívida é paga com orçamentos futuros da União Europeia, portanto, com cortes futuros no financiamento, não se trata de um grande passo na forma como as coisas funcionam. Trata-se apenas de salvar um problema agora, com menos recursos no futuro e à custa depois, e depois vai ter outro problema que eu também gostaria de falar, à custa de pagamento das dívidas futuras, na verdade. O segundo problema é que nós não estamos livres da condicionalidade e é muito pouco claro. O que nós sabemos é há um travão, uma cláusula de travão que foi incluída e que permite que a distribuição dos montantes aos países fique suspensa por vontade da Comissão Europeia ou de um grupo de países. Não sabemos bem como é que isto vai acontecer. Mas sabemos que isto dá poder político a um grupo de países para impor medidas sobre outros. E sabemos que todas as regras orçamentais europeias, nomeadamente o semestre europeu, continuam em vigor, apesar do Pacto de Estabilidade estar suspenso. O que é que nós podemos adivinhar? Para além da questão da quebra de recursos futura, porque a União Europeia dificilmente encontrará recursos próprios para pagar a dívida que emitiu, para além de a cláusula de travão que pode trazer condicionalidades acrescidas, que nós ainda não sabemos bem quais são, mas conhecendo o país dos erradamente denominados frugais, acho que podemos adivinhar que essas tentativas existirão. Temos um outro risco que é, enquanto a Alemanha, a França, enfim, as maiores economias estiverem na linha, o PEC, o Programa de Estabilidade, estará suspenso. Haverá um dia em que ele é levantado e nesse dia nós vamos continuar com uma dívida pública astronómica e nesse dia as regras aplicar-se-ão com toda a força, que elas não foram alteradas. E por isso, sim, é verdade que há pequenos passos, mas não há nenhuma garantia que mais tarde ou mais cedo os mesmos erros não se repitam, com duas agravantes. Primeira, enquanto os fundos europeus não chegam, o país tem que se endividar e nós sabemos que eles não chegam com a rapidez que é necessária. E, portanto, estaremos sempre a aumentar o endividamento público do país e o déficit, com todos os riscos que isso tem em termos de mercados, porque pode haver uma interrupção nos mercados, enfim, sabemos como é que as coisas acontecem. Isso dá muito pouca liberdade aos Estados. O aumento da dívida pública e dos déficits tem como consequência aquilo que já falei há pouco sobre as regras europeias que se vão aplicar mais à frente e que se vão aplicar sempre muito mais a Portugal, que é uma economia muito mais frágil do que a Alemanha. Ou seja, a Alemanha muito mais facilmente sairá da crise do que Portugal e, portanto, nós ficaremos para trás a pagar os custos disso. E depois há um outro problema que é, como os mecanismos de gestão interna da crise, muitos deles passaram pelo endividamento privado também, vamos ter uma economia que está não só endividada publicamente, como também está endividada no seu setor privado. Dívida é essa que não foi contraída para fazer futuros investimentos que trazem futuro lucro, mas que foi contraída para safar. E isso pode nos vir a estrangular até a economia futura. Neste momento até temos uma política, isso não tem a ver com falando do safar, não tem a ver com o endividamento. Eu sei que isto pode ser um bocadinho impopular, mas o layoff na realidade pode estar a manter vivas as empresas que já faliram, pode, em vez de estar a dirigir o dinheiro para empresas que podem ser salvas. O layoff tem uma série de problemas. Eu, aliás, acho que esta crise demonstrou uma coisa que é muito mais profunda do que os recursos disponíveis, do que a vontade política de alterar as coisas, que é a falta de instrumentos que nós temos de intervenção na economia. Falta de instrumentos mesmo, ou seja, instrumentos para selecionar empresas viáveis que não são viáveis, instrumentos para perceber se as empresas... Há casos em que me pergunto se não era melhor dar dinheiro às pessoas do que estar a manter uma empresa que está morta viva. Haverá vários casos. Depende, lá está. Há setores em que aguentar uns tempos é condição sobreviver no futuro. Há setores que vão precisar de uma reconversão profunda. Há setores até que vão precisar de uma reconversão profunda, mas nós não sabemos ainda como e com que dimensão. Mas o país não tem instrumentos para ter essas respostas, ou seja, não tem. Quando foi preciso dar as garantias públicas à banca, o governo sabia que essa não era a melhor forma, porque colocava na mão da banca um mais poderoso instrumento de resposta à crise, mas a verdade é que não tinha outros instrumentos para o fazer, porque não tem um banco público que conheça o setor empresarial, porque não tem instituições capazes, ágeis. Até tem um banco público que conhece o setor. Sim, mas que nunca teve esse desígnio. Não tem essa função, não é? Acho que isso devia causar-nos alguma reflexão. Ter outros instrumentos de intervenção na economia era importante. Com o dinheiro que vem, há condições para não haver austeridade. Parece-me que isto pode contestar isto, estou a dizer, mas pode contestar. Mas quanto dinheiro é que acha que era preciso para não ser apenas isso e relançarmos a nossa economia? Pois, aqui a questão de fundo é... A austeridade... E aqui acho que temos de ter cuidado com os conceitos. A austeridade, política orçamental procíclica num período de recessão, ou seja, são cortes orçamentais e aumentos de impostos num período em que a economia está a cair. Para manter... objetivos de déficit, que depois nunca se consegue manter, porque a austeridade é um disparate. Já tentei explicar isto várias vezes, na grande recessão o Roosevelt não tinha políticas de austeridade e nem por isso as pessoas viviam bem, viviam com muitos sacrifícios, mas não era uma política de austeridade. A austeridade é quando há cortes propositados em período de recessão. E é um problema porque agrava a recessão e agrava as condições de vida. Foi a resposta da última. 2011. Mas não haver austeridade não quer dizer que as pessoas não percam rendimentos. E não se viva pior. E não haja desemprego. E não, enfim. Por isso é que eu estou a dizer: pode não. Havendo condições para não haver austeridade, a minha pergunta é: quanto dinheiro é que acha que era preciso para haver um real relançamento da economia, portanto, mais do que não haver austeridade, não é? Isso é uma pergunta que eu não me atreveria a responder de forma... Não, claro que não, acho que ninguém pode dizer com 15 mil milhões não chega. Com razão... Ou 45 mil milhões, conforme as contas que quisermos fazer, não é? Há várias questões. Como é que são gastos e quando é que vêm? Mais até do que o montante. É claro que o montante é muito, muito importante, mas como é que são gastos e quando vêm? Essas duas questões são essenciais. E por isso a questão da resposta à crise é precisamente essa. É, muito bem, não há austeridade, ou seja, não há cortes, mas isso não chega para recuperar a economia, isso não chega para proteger os serviços públicos, não chega para proteger o emprego. E é nessas medidas que é preciso apostar. Algumas delas são de caráter orçamental, outras são de caráter puramente legislativo, no sentido de definição das regras da economia. Quando se criaram regras extraordinárias, dizer que as pessoas não podem ser despedidas neste período, ou moratórias, ou que as pessoas não podem ficar sem acesso a serviços básicos neste período, houve uma boa razão para isso. Quer dizer, estamos em condições excepcionais e quando nós permitimos que durante uma crise se reajustem os contratos, eles serão reajustados à luz da crise e, portanto, passamos todos por um equilíbrio pior do que aquele que era o inicial. E vamos de equilíbrio mau em equilíbrio mau e é uma corrida para o fundo. Da mesma forma que a resposta à crise inicial foi suspender esses contratos, portanto eles ficam suspensos no tempo em condições que impedem essa degradação das condições de vida e económicas. Da mesma forma fizemos isso para responder à crise pandémica, por exemplo, na habitação. Se o fizéssemos nas questões laborais, Poderíamos estar dar uma grande resposta à crise sem envolver recursos públicos, mas que permitia que muita gente continuasse a ter rendimentos. Falo, obviamente, de uma proposta da possibilidade de impedir as empresas que têm lucros de despedir. É óbvio que isso exige um contributo do setor empresarial. É lógico que isso exige esse contributo, mas da mesma forma que os contribuintes estão a dar um enorme contributo através do layoff, sem sequer conseguir segurar postos de trabalho no seu completo e salários no seu completo. E por isso eu acho que é destes compromissos que neste momento é preciso falar para responder à crise, e essa resposta é financeira, mas também é sobre as regras do jogo, e nós podemos alterá-las para proteger a economia. Leu o projeto de Costa Silva? Li partes, não li, confesso, ainda não li com todo o detalhe, passei olhos nas várias versões, até houve uma versão preliminar que surgiu e que foi, uhum, foi divulgada, mas a sessão legislativa só acabou agora e, portanto, eu vou... O que leu, acha que é um bom começo de debate? Tenho dúvidas que muitas vezes os debates muito genéricos se percam sem respostas concretas. O documento Costa e Silva terá coisas importantes, por exemplo, o relançamento da ferrovia, que são muito importantes, mas bolas, esse diagnóstico está feito há anos. Sim, mas por exemplo, ter como um grande objetivo a reindustrialização, apesar de ser óbvio, não está feita há anos, porque não tem sido essa a nem linha. A ferrovia, nem. Sim, a ferrovia. Não, mas é que não, a ferrovia, toda a gente diz que é preciso. E ninguém faz. Mas é que a reindustrialização nem toda a gente diz que é preciso. Houve uma mudança de discurso. Hoje é mais fácil falar sobre temas que a esquerda do PS, uhum, sempre quis falar, e que para o Partido Socialista, que estava integrado no consenso social-liberal, que comeu as sociais-democracias, que para o Partido Socialista era tabu. Intervenção na economia, política industrial, enfim, orientação, planeamento da economia, estado estratégia, sim, estado estratégia. Hoje, no discurso, existe uma alteração. Eu tenho muitas dúvidas que esse discurso consiga passar à prática enquanto instrumentos de intervenção na economia, sem uma alteração das regras de funcionamento da economia. Exemplos. Se as regras da Comissão Europeia de propriedade pública e de intervenção e de ajudas de Estado não forem alteradas, a única política industrial que Portugal pode fazer são benefícios fiscais. E, portanto, não passa de conversa. E não é porque as pessoas não estejam bem intencionadas, é porque o país não tem os instrumentos de intervenção para responder à sua política industrial. E o problema é que, até hoje, os objetivos de desenvolvimento produtivo, política industrial, intervenção na economia, foram sempre postos em segundo lugar face a outros dois objetivos. O primeiro, o da concorrência e das regras de mercado. O segundo, o das regras orçamentais. E enquanto estes dois objetivos estiverem em cima dos outros de política industrial, não há vontade que nos valha, porque não temos instrumentos de intervenção. E isso tem que ser discutido com muita seriedade. Vamos agora para um conjunto de perguntas finais já mais sortidas, para chegarmos mesmo ao fim. Sobre a banca outra vez? Não, já não é sobre a banca. Não há mais banca. No confronto com José Miguel Júdice... Afinal, sobre a banca. Não é, mas esta não é sobre a banca. Ele usou a inevitável cartada da Venezuela, que todas as pessoas de esquerda... É muito cansativo. É, mas já agora quer desfrutá-lo e dizer o que é que acha do regime venezuelano. O pior possível. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Bloco de Esquerda... Eu acho que aqui a questão... Sim, fale por si. Quer dizer que eu apoiei uma alteração política que se deu na Venezuela, como se deu em muitos outros países da América Latina, que eram o quintal dos Estados Unidos, e isso ninguém fala, sobre todos os abusos que os Estados Unidos fizeram e aconteceram por aquelas terras, e a forma como exploraram aquela parte do mundo. Mas isso... E apoiei os objetivos da alteração política de esquerda, promovida por Chávez, as reformas sociais que fez, foi democraticamente eleito, com apoio massivo popular, e não tenho como não apoiar essa mudança política, esse projeto que teve bons resultados de desenvolvimento económico, de retirar pessoas da pobreza, enfim. Mas não posso, e ninguém pode, olhar para o lado quando vemos a degeneração da democracia que entretanto ocorreu nomeadamente com a passagem de poder para Maduro. E, mesmo com Chávez já. E mesmo no final do mandato de Chávez. E essa degeneração é óbvia e tem que ser denunciada, e por isso eu não defendo essa degeneração, eu não defendo um programa de esquerda a qualquer custo. Eu acho que esse programa tem validade se for democrático. Mas não apoio ao regime venezuelano. Mas isso não quer dizer que eu branquei todas as formas de intervenção externa, todos os golpes apoiados pelos Estados Unidos. Ou seja, acho que tenho direito a ter uma opinião que, ter uma opção crítica sobre o regime da Venezuela, não me ponha automaticamente... Não apoio ao regime venezuelano. Não apoio o regime venezuelano, mas não branqueio as intervenções e os ataques. Agora, é muito fácil para um ataque, enfim, mais ignorante e puxar o assunto, até porque o objetivo é mesmo discutir a Venezuela, não é discutir a chatice que foi a queda do BES e o que isso implicou no regime económico e político português. E a Venezuela tornou-se um tico de linguagem quase. Porquê que acha que odeiam tanto à direita? Acha que é irritante? Tem características que a direita detesta? Porquê é que parece provocar um... reações quase pavlovianas. Não sei se me odeiam assim tanto à direita. Não sabe? Acho que há uma... tenho uma notícia para dar, odeiam. Não, pode haver uma certa direita que não goste muito de mim. Mas porquê é que acha que isso acontece? Acho que porque temos objetivos políticos muito... Objetivos políticos diferentes. Há qualquer coisa em si que... A interpretação mais benévola que eu posso ter, e muito pouco modesta, é que eles consideram que eu sou eficaz. E isso pode... Mas como digo, nada que eu possa dizer me vai favorecer muito, e portanto, ou por um lado ou por outro. Sim, é verdade. O passado político do seu pai é muitas vezes usado para atacar neste ódio. Isso incomoda? Não. Não, porque... Quando digo o passado político, sabe qual é a frase sempre, não é? É tratar o seu pai como assaltante de bancos, não é? Mas repare, quem diz isso só pode dizer por duas razões. Ou porque é profundamente ignorante e está a repetir uma coisa que ouviu sem conhecer a história e a importância do meu pai na história da luta contra o fascismo, ou porque não lhe interessa a luta contra o fascismo. E isso não interessa a luta contra o fascismo, é porque de alguma forma branqueia o regime fascista. E sente orgulho do seu pai? Muito. Acho que o meu pai é um homem que não estudou, porque começou a trabalhar quando era criança, que veio emigrado do centro do país para umas vilas em Lisboa, que foi padeiro e tudo mais, um par de botas, que migrou para a Venezuela ainda nem maior de idade era, e portanto teve a vida que a maior parte do povo desgraçado e pobre da geração dele teve. E a única coisa que ele quis e lutou foi, para começar, o direito a poder lutar. E a única coisa que eu mais me lembro de ouvir o meu pai dizer quando era miúdo é: só recorres à violência, ainda que simbólica, quando não há liberdade de expressão, porque a forma de luta é a liberdade de expressão. E por isso toda a luta porque ele continua a ser um lutador, e ele a vida inteira, em democracia, sempre foi um lutador. Mas a grande batalha dele, para além de condições de vida, de democracia, de um sistema que ele achava brutalmente injusto do ponto de vista económico, era uma luta para poder lutar, para poder ter opinião política, para poder fazer a sua luta política. E isso só pode orgulhar-me. Acho que ele esteve do lado certo da história, e eu espero estar sempre também. Para terminar, gostava de um dia liderar o Bloco de Esquerda? Essas perguntas também não têm grandes respostas. Não penso nisso. E quando digo que não penso nisso, estou a ser muito, muito sincera. Acho que o Bloco de Esquerda tem um papel muito importante na sociedade e na política portuguesa. Acho que desde o início que tem. Acho que veio mexer com muitas coisas instituídas na forma como se fazia política em Portugal. O Daniel bem sabe isso. E tenho muito orgulho em fazer parte deste projeto. E quero continuar a fazer parte dele enquanto for útil. Da forma que for útil. E eu, na verdade, sinto, e acho que também não é falso, dizer que em parte já lidero o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem uma direção coletiva, faço parte das decisões de todos os dias e das mais importantes decisões do Bloco, e é esse o contributo que quero continuar a dar. Muito obrigado, Mariana Mortágua, por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com outro episódio. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.